Você verá agora as 10 cenas mais inusitadas das Olimpíadas de Pequim. A pívot brasileira Kelly Bank tentou mirar a cesta, mas sua faixa de cabelo atrapalhou a visão. O cabelo da atleta grega Vitória Mavidou parece ajudá-la a sustentar a barra. O jogo de handball entre China e França fez com que um guarda caísse no sono em Pequim. A filha do lutador alemão Mirko English parece não gostar da vitória do papai na semifinal da luta greco-romana até 96 quilos. O atleta de Hong Kong ficou para trás na largada da maratona de natação. O ginasta brasileiro Diego Hipólito se espanta após errar o último movimento e perder a chance de medalha até então tida como garantida. O presidente dos Estados Unidos, George Bush, estava bem animadinho na visita ao treino da dupla de vôlei americana. O cavaleiro Gábor Balok passou pelo obstáculo, mas Bubu, seu cavalo, se recusou. Para vencer a partida de polo aquático, vale até dedo no olho. A húngara Mercedes Tiber não poupou esforços nem o olho da australiana Nikita Kuff. Os brutos também amam, atletas também choram e mascotes também caem. Manamana. Manamana.